Sinistro. Não desconcentra que eu fortifico, invisto mais que o C. Minha grana direciona, tua tu gasta no rolê. Fazer o que? Se essa é minha sina, tenho trabalhado em cima. Quando você quer pôr em prática, é difícil, não imagina. Não vejo problema no que cê diz que é dilema. Não vale a pena arriscar se cê vê que a causa é pequena. E o friso daquela cena, pois cheque o que eu acredito. Quem diz que é visionário, os cara tem como maldito. Umas fotos, uns flash, uns ouro é o teste. Se for meter o bedelho, vão falar que quer confete. Umas praia, uns flat, umas minos jet. Ilude qualquer um, igual bunda das paniquete. Footwork, Netflix, network, tech pics. Faz um mix, joga tudo fora, então seja feliz. Diz quem não sonha, não almeja desfrutar do bem-estar. Coroa sossegada nos colchão das King Star. E minha bola pampa só tira nas tampas das panelas. Brisando em qual vai ser o último capítulo da novela. Quanto menos olha no relógio, passado da semana parece veloz. Cansado do falso profeta que bate no peito e diz que é nóis. Entranho na busca, brilho com fusca, pra que difere Megane de fusca. Cê tem o jeito e não utiliza força brusca. É uma questão de tato, paladar ou fato. A vida é um jogo de paciência, feito artesanato. Porém tenho pressa, seu cochilo nego me atravessa. Sempre tem versão avessa, não importa o que aconteça. Obstinação quando se busca um resultado. É fácil reclamar, o difícil é não tá parado. Alado, suscetivo, fardo, cansativo, pardo. Largo e busco o gosto doce, pra que eu não sinto amargo, não me importo. Na noite entorto e não piloto, quando acordo e faço vir a realidade, eu me conforto. Penso se libertamos, época tirania. Os falsos quiserem inovar, inventar hipocrisia. Forjaram situação no morro, fundaram a ONG. No asfalto 4:20 é moda e cada um com seu bong. Nada mais saciante que a garrafa de água. Estado sede crítica que você se encontrava. Sempre relembro que nem tudo é festa. Vamos ao que interessa. Quebra a cabeça, não monta se falta peça. E a chave mestra se encontra em seus pensamentos. É claro que o rachixe vai chegar com complemento. Isento de qualquer tarifa que me foi cobrada. Sonho alto e vejo longe. Proporciona essa parada pra quem tá disposto. Mesmo se for conta gosto, não interfere se cê pega o ano inteiro só em agosto. Aí cê para pra pensar que tudo que cê vive é fato. Não sei por onde eu comecei contando esse relato. Essência mesmo de viver sem ter na própria vida. Incômodo pro cômodo, de forma divertida. Saída se encontra direita e há de sua vida mais do que pimenta. Incomum, seja qual for, desmancha a fórmula perfeita.